There's a way in which we in America are comfortable, very comfortable. And I used to think that that some of the political and social answers that I thought should be some of the political and social corrections that I thought should be brought about would happen when there was some sort of cataclysm or misfortune where we weren't as comfortable anymore. The fact that we now have clear evidence that the way we live and the relationships we have with various other countries are causing some people to hate us so much that they want to kill us. Coming from an open window today, I stop to listen to the love songs, and I had to cry. Why didn't I just walk away? I knew all the love songs. Once upon a time he sang them to me. Today I was crying in the sunshine. Just a song, and I can't tell you why. Pretty love songs always make me cry. I knew all the love songs. Once upon a time he sang them. It's just a song, and I can't tell you why. Pretty love songs always made me cry. A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca em direto e em exclusivo para a Rádio Lisboa. Espero que tenham a ter um ótimo dia. Eu, por vários motivos, estou a ter um excelente dia. Muito obrigado por estarem desse lado. Começamos com a música de Margot Turian, já a ouvimos aqui numa das passadas emissões. Recuperamos o nome, pareceu-nos apropriado. Vamos hoje ter uma emissão, enfim, algo imprevisível, porque eu próprio cheguei aqui há pouco e não sei muito bem por onde seguir. Hoje saiu no Y deste fim de semana um artigo sobre Drake e sobre The Weeknd, e eu percebi-me que de facto ainda não ouvi o último disco de Drake, o Views, de 2016. Creio que há aqui uma música que será porventura o seu single. Ainda estou à procura, tem a Hotline Bling, obviamente, mas eu acho que esta One Dance será porventura a mais conhecida. É com ela que vamos ficar, até para eu ver de que é feito este disco. E, bem, até à uma da manhã temos emissão, portanto, não sejam tímidos, deixem um olá no Facebook, e daqui a pouco vamos também inaugurar oficialmente a nossa plataforma mais recente para a Mosca, um projeto, enfim, que precisa também da vossa participação. Vamos falar disso mais à frente. Por enquanto ficamos com a One Dance de Drake. Baby, I love you. A ver se é esta, de facto, o single. Mas não me parece. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu volto já a seguir. Até já. Even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. Ok, já sei. I go, higher powers taking a hold on me. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time for I go, higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Acho que não há forma possível de ignorar a importância de Drake na atual música pop. Ele que começou muito mais ligado talvez ao hip-hop, mas sempre de uma forma mais... um hip-hop muito versátil, muito fácil de atravessar a ponte até chegar à pop de música comercial. É nesse sentido que eu acho que é um músico particularmente interessante. Já o conhecia, se calhar... maioritariamente por uma música do disco Take Care, Marvin's Room. E, bem, ele tem feito músicas ótimas, acho que é mais conhecida, talvez. Se calhar um exemplo que puxo agora. Esta é bem difícil de ignorar. Used to call me on my cell phone. Curiosamente, eu tenho perfeita noção de que esta música me passou completamente ao lado na altura em que foi lançada, que, salvo erro, terá sido assim, um momento de maior impacto, talvez finais de 2015, inícios de 2016, ou finais de 14, inícios de 15. Sei que tinha muita propagação através da televisão, de alguns memes, e curiosamente passou-me ao lado. Eu ouvia pela primeira vez no que foi na altura a emissão 84 do podcast, portanto podem recuperá-la se quiserem ouvir como a ligamos numa emissão da Mosca, mas é de facto uma ótima música. E a capacidade de Drake em fazer música pop. Tínhamos aqui mais um exemplo, a sua colaboração com Rihanna. Tenho ideia de que eles participaram no disco da cantora com o... enfim, com também desse single. Mas vamos ouvir esta, pode ser que seja interessante, e voltamos já a seguir. Ficamos com mais um bocadinho desta porque é de facto irresistível. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. Passamos então a Too Good, a colaboração com Rihanna. Estamos no disco Views de 2016. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Seems like they're just happier than us these days. Yeah. These days I don't know how to talk to you. I don't know how to be there when you need me. It feels like like the only time you see me is when you turn your head to the side and look at me differently. Yeah. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectations. Last night, I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. I don't know how to talk to you. I just know I find myself getting lost with you. Lately you just made me work too hard for you. Got me on flights overseas and I still can't get across to you. And last night, I think I lost my patience. Last night, I got high as the expectation. Last night, I came to a realization, and I hope you can take it. I hope you can take it all. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Years go by too fast. I can't keep track. How long did we last? I feel bad for asking. It can't end like this. We gotta take time with this. Cock up your bomba, sit down, bonita. Let me see if this is something I can fix. Yeah. You got somebody other than me. Don't play the victim when you're with me. Free time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from this friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Estamos com a Too Good, de Drake e Rihanna, do disco Views, de 2016. Era o trabalho que me faltava ouvir, ainda falta, ficamos agora apenas com alguns momentos. O mais recente trabalho da discografia de Drake veio a propósito porque hoje foi lançado no Y um artigo sobre Drake e The Weeknd. Quanto a The Weeknd não vamos aprofundar, mas é também um músico profundamente interessante, nomeadamente porque começa de uma... Enfim, num registro muito, muito underground e com aquelas três mixtapes que lançou antes e depois de um disco que assinou, que adveio de um contrato com uma grande editora e que, enfim, pegou em coisas que já estavam feitas num ambiente muito mais independente, muito menos profissional e transformou-se agora na grande popstar que ele é hoje. É uma transição interessante, há músicos que passam do independente para o comercial e vice-versa. E é sempre, enfim, algo importante acompanhar esse processo. Há muito a aprender nisso. De resto, esta semana, e ainda fazendo a ligação com o Drake, houve mais uma lista da Pitchfork, parece que tem apostado e com sucesso nesse tipo de conteúdos, listas de top de músicas, listas de melhores álbuns de uma certa década. Temos aproveitado, há grandes conhecimentos a retirar destes tops, sobretudo por quando são feitos por bons jornalistas e bem justificados. Este em particular é sobre o dancehall, que é um género proveniente maioritariamente da Jamaica. Há influências do dancehall em vários temas do Drake, também da Rihanna. Estes seus dois últimos trabalhos advêm de certa forma daqui. Eu vou agora estrear este disco de Sister Nancy, é o número 1 dessa lista. Estou a ouvir agora pela primeira vez, portanto experimentamos juntos. Chama-se Bam Bam, o disco tem o nome de 1-2. Just some of them are off. ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, ayo. Estamos com a música de Sister Nancy. Espero que guardem este pequeno segmento na memória. Pelo simples motivo de que acabamos de descobrir algo coletivamente, um dos samples do disco mais recente de Kanye West, The Life of Pablo. E parece que voltamos a fechar o círculo, vamos voltar à música de Rihanna e também de Kanye West. A colaboração chama-se Famous, está no disco The Life of Pablo, salvo erro, é de 2016. Bem, espero não me ter enganado isto, porque foi mesmo agora que aconteceu. Mas foi samplado nesta música, portanto é a última incursão que nós vamos ter, pelo menos durante um bocado por estes terrenos. Apenas para que ouçamos o sample, se calhar depois seguimos em frente. Até já. I just wanted you to know. Swiss only let the beat rock. Southside niggas that know me best. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Goddamn. I made that bitch famous. For all the girls that got dick from Kanye West. If you see him in the streets, give him Kanye's best. Why? They mad they ain't famous. Goddamn. They mad they still nameless. Talk that talk, man. A man in the store trying to try his best. But he just can't seem to get Kanye fresh. But we still hood famous. Goddamn. Yeah, we still hood famous. I just wanted you to know I've loved you better than your own candy. From the very start, I don't blame you much for wanting to be free. Wake up, Mr. West. I just wanted you to know. I be Puerto Rican Day Parade floating. That Benz Marina Del Rey coasting. She be Puerto Rican Day Parade waving. Last month I helped her with the car payment. Young and we alive. We never gonna die. To fly out of a personal debt, put one up in the sky. The sun is in my eyes. Woke up and felt the vibe. No matter how hard they try, we never gonna die. I just wanted you to know. Era precisamente esta parte que queríamos resgatar. Estamos a ouvir agora Famous, de Kanye West. Esta música foi várias vezes reformulada e relançada, porque o próprio disco de Life of Pablo, caso não se lembrem, não tem ainda uma edição definitiva, porque a partir do momento em que ele foi lançado no Tidal, o serviço de streaming presidido por Jay-Z, por assim dizer, foi recebendo atualizações muito, muito rápidas entre si, e várias das músicas foram retocadas. Acho que a versão do disco que eu tenho é uma das primeiras. Não entrei na onda de substituir o disco pela versão mais recente. Embora várias vezes aconteceu, pelo menos, haver uma faixa nova, separarem faixas em duas. Nada de muito relevante. Nem me parece que a manobra tenha sido especialmente interessante, mas enfim, foi Kanye West a fazer o que ele faz de melhor, que é ser diferente dos outros. E às vezes até consegue tirar coisas bem interessantes daí. Não me parece que tenha sido o que aconteceu agora, mas só o tempo dirá. Como prometido, passamos agora a mais um disco de 2017, se calhar o primeiro desta emissão, em boa verdade. Novo de Father John Misty, e ele não lança nada desde... é uma ótima pergunta, mas talvez desde 2015 ou 2014. E bem, é um músico que trabalha muito bem em discos, se bem que os seus concertos, há quem diga, ou há quem ache também que são melhores. Não concordo de todo. Acho que a sua produção nos discos é bem mais interessante do espetáculo que ele faz ao vivo. Ficamos com uma amostra deste Pure Comedy, é o seu disco novo. Ficamos com Total Entertainment Forever. Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life. Plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories replay, this must have been a wonderful place. A nova música de Father John Misty. Fico na dúvida se devemos continuar neste disco, mas enfim, vamos dar-lhe mais algum tempinho. Tem 13 faixas no total, chama-se Pure Comedy, é o seu trabalho para 2017. Começou logo com uma referência a Taylor Swift, não sei se ouviram, ela que também aparece referenciada no The Life of Pablo, que ouvimos ainda antes deste. Normalmente não aparece enfim, o seu nome não aparece à baila por termos muito simpáticos para a artista, mas, enfim, são coisas que acontecem. Vamos continuar com a faixa seguinte, logo imediatamente. Things That Would Be, Have Been Helpful To Know. Bem, isto é uma faixa mesmo comprida. Things That Would Have Been Helpful To Know Before The Revolution. Portanto, bem, vamos ficar com as lições de Father John Misty. Seja lá o que for que ele tem para nos ensinar. Eu tenho algumas ideias de coisas que ele nos podia ensinar. Até já. It got too hot, and so we overthrew the system. Cause there's no place for human existence like right here. On this bright blue marble, orbited by trash. Now quite a bit less hectic. The nightlife and the protests are pretty scarce. Now mostly spend the long days walking through the city. Empty as a tomb. Sometimes I miss the top of the food chain. What a perfect afternoon. Ice flows began to freeze. From time to time, we all get a bit restless with no one advertising to us constantly. If you don't mind gathering and hunting, we're all still pretty good at eating on the run. Things that would have been helpful to know before the revolution. Though I'll admit some degree of resentment for the sudden lack of convenience around here. But there are some visionaries among us developing some products to aid us in our struggle to survive on this godless rock that refuses to die. Segunda amostra do disco de Father John Misty, e pronto, ficamos por aqui. O trabalho chama-se Pure Comedy, não tenho assim grande noção se já foi lançado ou não, mas enfim, ficaram aqui com uma pequena amostra. Continuo a achar que os seus discos serão bem mais interessantes que o concerto ao vivo, porque há uma maior envolvência do instrumental no disco, por questões razoáveis, que depois não são devidamente transpostas para o concerto. É óbvio que aí funciona outro tipo de atrativos, sobretudo para as hostes femininas. E pronto, é o jogo do Father John Misty, mas é de facto uma pena que não se ouçam os seus discos, enfim, se calhar com a mesma atenção do que o seu jogo de cintura. E agora, para nos despedirmos assim do mais convencional, porque logo a seguir vamos entrar nas coisas que tenho ouvido esta última semana, a começar por Tim Buckley e a desembocar no jazz de Coltrane e mais alguns nomes, vamos ficar com os Cages the Elephant, que são também uma recordação de Paredes de Coura. Ficamos com Trouble, não sei de que disco será, mas é uma banda que funciona bastante bem em concerto, mas estes, pelo contrário, nunca me puxaram muito, tirando numa fase muito inicial da sua carreira, onde os meus gostos também eram outros. Mas vamos-lhes dar uma oportunidade. E ficamos com Trouble, dos Cages the Elephant. Logo a seguir vamos ouvir a fantástica voz de Tim Buckley, pai de Jeff Buckley. Até já. Foram os Cages the Elephant com Trouble. É possível que já tenhamos ouvido ao vivo, mas nesta altura é difícil de precisar. E vamos seguir agora com um nome maior, um nome mais, enfim, distinto. Alguém muito especial. Tenho ouvido nas últimas semanas e fica prometido. De resto, uma emissão diferente para este senhor em particular. Vamos fazer algo mais específico à imagem do que fizemos com a emissão do Vaporwave, que me pareceu que será um formato que pode resultar melhor. Trata-se de Tim Buckley, já dele falei, mais conhecido porventura e não reconhecido o suficiente por isso mesmo, por ser pai de Jeff Buckley, que teve uma carreira mais mediática, mas musicalmente umbreiam certamente um com o outro, sem qualquer tipo de dúvida. Tim Buckley, ao contrário do seu filho, teve um registro bem mais versátil, a sua voz era assombrosa, e este disco, Star Sailor, é de 1970, tem na capa, vou pô-la já no Facebook para que possam ver, a imagem de um Tim Buckley sorridente, uma cara até algo, enfim, pacífica, mas depois de ouvirmos este disco percebemos que se calhar era mais uma postura irónica do que qualquer outra coisa. Para começar, vamos ouvir Moulin Rouge, o mais parecido que teremos com uma música pop ou acessível neste Star Sailor. Comme la chanson appelle, j'étais la mademoiselle, dansant dans la Moulin Rouge. Love is a leap, she said, someday I'll be your bride, when I leave the Moulin Rouge. J'avais Marion, mon fille d'antan, et habité en France. Comme la chanson appelle, j'étais la mademoiselle, dansant dans la Moulin Rouge, dansant dans la Moulin Rouge, dansant dans la Moulin Rouge. Oh la la la, she sang, spinning to midnight swing, dancing in the Moulin Rouge. I love her love, I do, I love her children too. Oh, I thank you, Moulin Rouge. Je vais marier mon fille d'Otan et habiter en français. Comme la chanson appelle, chanter la mademoiselle, en sortant la Moulin Rouge, en sortant la Moulin Rouge. Parece tão bem esta Moulin Rouge, um sotaque para o próprio Tim Buckley, talvez fosse algo estranho, mas ficamos agora com esta, enfim, esta pequena amostra, não representativa de todo do resto do registro. Portanto, propunha agora a primeira faixa, chama-se Come Here Woman. E é diferente, mas acho que a poderão considerar interessante. É normal que os sons sejam esparsos e é normal também que a voz de Tim Buckley seja usada como um instrumento. E nessa medida há muitos que o comparam de certa forma a Ornette Coleman, no que ele fez no jazz. Tim Buckley terá feito de certa forma no âmbito da folk e do rock. You caught me staring, so gently you tease me and turn away. Unlike the young ones, your movements you savor like a tango. My heart awaits a longing for you. You slyly conjure these moments surrounding. Keep me tonight. All your practice ways you secretly entice me. Top. Este é, de facto, um disco absolutamente extraordinário, de autoria de Tim Buckley, pai de Jeff Buckley. Eventualmente vamos largar o epíteto e será Jeff Buckley, filho de Tim Buckley, mas, enfim, por enquanto é melhor enquadrá-lo desta forma. É um músico muito, muito importante, muito especial, e caso tenham a errada ideia de que este disco é apenas inacessível ou algo bastante esotérico, relembro que é o disco que contém esta maravilhosa Song to the Siren. Sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream? Portanto, se não conhecem esta Song to the Siren, vão ouvi-la, parem já a emissão da mosca e vão descobrir a voz de Tim Buckley e a magia que ele perpetuou nesta Song to the Siren. É de facto uma voz fantástica, mas também um músico muito, muito interessante, que não se limitou apenas a cantar, pegou na voz e transformou tudo o que ela podia fazer em algo diferente e mais especial. Será motivo de destaque numa futura emissão? Por enquanto temos ainda cerca de um quarto de hora para ocupar até 1 da manhã e vamos avançar com mais algumas surpresas. Uma belíssima música esta, Song to the Siren. Entretanto, e antes de avançarmos para a música de Bruno Pernadas, vamos ouvir um pouquinho do seu disco Those Who Throw Objects at the Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them. Vamos chegar com uma mensagem muito especial do nosso habitual patrocinador, a Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Enfim, já saberão porventura que a Porto Calling é uma loja que nos tem apoiado nos últimos tempos, e é uma loja de vinil, 100% vinil, sediada no Porto, na Rua da Conceição, e bem, tem uma ótima seleção de discos novos, sejam eles do género do reggae, do jazz, do punk, do rock, do dub, esqueço-me talvez de alguns, mas esta é de facto a grande especialidade da loja. Mas tem também uma ótima secção de discos usados, é onde eu vou buscar a maior parte da música portuguesa que ouvimos aqui, e recebe muito, muito regularmente, com uma ótima precisão, os grandes destaques contemporâneos que vão sendo referenciados, por exemplo, na Pitchfork ou noutra crítica especializada. Portanto, se gostam de vinil, se gostam de uma boa experiência em lojas de discos, passem na Porto Calling, fica na Rua da Conceição, perto da Rua de Cedo Feita, no Porto. E, bem, caso passem lá, mandem um abraço ao Pedro por mim, que já não passa lá há algum tempo. Se não forem do Porto nem dos arredores, podem sempre visitar em portocalling.com, onde o catálogo está permanentemente atualizado. E ficamos agora com um bocadinho de uma faixa de Bruno Pernadas, porque ainda há outras coisas que eu queria passar nesta muito curta hora que temos até 1 da manhã. Vamos ficar com um pouco de Valley in the Ocean, do seu último disco. Those who throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them. É uma mágica canção, esta Valley in the Ocean. Até já. Thank you. Este é um dos mais mágicos momentos, ou dos momentos mais mágicos, como ficar melhor, do disco Those Who Throw Objects at the Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them, de Bruno Pernadas. Foi um lançamento duplo do ano passado, porque foi este disco, mais ainda o Worst Summer Ever, onde o músico que tem formação de jazz se dedica com mais atenção ao género onde teve a sua formação específica. Este disco, ao contrário do que se possa pensar, ou do que se possa ouvir, enfim, o jazz está presente, mas não tão explicitamente como no outro, Worst Summer Ever. É, na minha opinião, um dos trabalhos mais interessantes dos últimos anos, este e o seu predecessor. Se não ouviram, bem, façam esse favor a vocês próprios. E passamos agora para a música de John Coltrane. Esta última semana foi marcada por Africa Brace, um disco com apenas 3 músicas, a primeira Africa, depois Green Sleeves e logo a seguir Blues Minor a terminar o disco. São apenas 34 minutos, mas muito intensos, não sei, enfim, porque música começar, obviamente não vamos ouvir nenhuma até ao fim, por questões de tempo, ainda pop experimental alemã que eu quero lançar como despedida desta emissão. Mas vamos ficar com o excerto de África. Se calhar ouvimos o seu início um bocadinho. Temos 10 minutos até o final da hora. Este interregno é apenas o meu computador a assimilar a África de John Coltrane. Fica um instrumento de sopro muito prevalente e a fazer ainda algum sentido quando atrás de si tudo é o caos. Ficamos com a África de John Coltrane. Ficamos com um pouco de África de John Coltrane, o disco Africa Brace. Esta é uma recomendação indireta, mas por parte do Zé Carlos Santos, se não me falha o nome, o radialista da Rádio Universitária do Minho, que tem lá um programa de jazz, o Só Jazz, que salvo erro dá nas quintas-feiras, portanto se tiverem a oportunidade, para ouvir alguém bem mais versado no jazz do que eu. Escutem o programa do Zé Carlos. E agora fica naquela parte chata, a parte das despedidas. Eu espero não vos perder com este momento, mas a propósito da minha obsessão com a PC Music, que tem, enfim, tem pautado algumas emissões do último ano, ano e meio, fui parar, por algum acaso, alguma sorte e alguma irresponsabilidade também, a uma música pop alemã, e este disco é de 1996. Vamos ouvir apenas, se calhar, nenhuma música, porque é de facto algo muito estranho e diferente. Portanto, temos aqui uma série de músicas. Eu vou escolher, se calhar, enfim, vamos ver como corre isto. Devo dizer que é a música profundamente influenciada pelo techno, por aquela batida muito agressiva. Ficamos com um momento e depois, se calhar, terminamos ainda em beleza. Mas aguentem apenas só este bocadinho, eu prometo não ficar muito tempo. Também não tenho ideia que isto seja assim tão mal. Vamos ficar com Rosa Wolke de Blumchen. Eu não faço ideia como isto se lê em português. Apenas um bocadinho. Só um bocadinho. Música quase metafísica. Isto veio a propósito da PC Music e de outras coisas. Eu vou deixar em fundo, obviamente, enquanto faço as despedidas e escolhemos, se calhar, uma música mais apropriada para fechar esta emissão. Mas quero agradecer a quem esteve connosco ao longo desta última hora, a quem tem estado connosco ao longo dos últimos tempos, das últimas semanas. E eu quero tanto fazer uma festa ao som disto. Bem, hoje inauguramos e tivemos apenas um utilizador. Pablo, se estás aí, não sabemos quem és, mas conseguiste inscrever-te no Discord, mas não seguiste avante com a comunicação. Temos essa plataforma, vamos tentar otimizá-la nos próximos tempos. Ainda carece de registro, mas, enfim, é uma comunidade de quem ouve a mosca e temos várias coisas lá. Portanto, se quiserem juntar a nós, o convite está feito e vai durar. Podem aparecer numa das próximas emissões. E de resto temos o blog em ocuprófago.wordpress.com, é lá que vou escrevendo sobre cinema, sobre música, televisão, coisas relevantes, outras nem tanto, mas podem passar lá. Temos também a Mosca, o podcast, podem subscrevê-lo. Estas emissões da Rádio Lisboa têm sido gravadas e vamos publicá-las em tempo oportuno para complementar o podcast, que tem sido tão pouco regularmente atualizado. E faz falta esta música de Blumchen no nosso podcast. Pela aparência, ela parece ser o que foi a Ana Malhoa, em certa altura, para um público infantil. Se o público infantil alemão ouvia este tipo de coisas, bem, está explicada a diferença no PIB entre os dois países, porque a produtividade deles é bem mais patente. Bem, quanto a mim, resta-me agradecer a vossa presença mais uma vez. Muito obrigado por terem estado desse lado. Eu volto para a semana à mesma hora. Não se esqueçam que podem vir vocês e trazer mais alguns amigos. É a única forma deste programa crescer. Não podemos confiar nos algoritmos de prospeção do Facebook. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. Estou muito dividido entre terminar com esta ou com outro trabalho que aqui temos, mas se calhar vamos mesmo fazer a transição. Ficamos nesta espécie de minuto que nos resta com um excerto de um disco que vamos ouvir para a próxima semana, Freeform Jazz, de Uyama Hiroto. Fiquem bem, tenham uma ótima semana. Até já.